from the deep. The lizard sheds its skin. Night obliterates the day, and on the farm begins. Shadow boxing with yourself just seems to get you nowhere. You don't want to cheat when playing solitaire. Your faces come alive, try and focus and be one. Never let it be said night, but just there comes undone. Oh, skin. Night obliterates the day, and all the fun begins. Shadow boxing with yourself just seems to get you nowhere. You don't want to cheat when playing solitaire. Curtain call and light stroke dim tragedy. Salve Punch, esse programa aí vai ser sobre quatro zines que eu fiz na época quando eu tava lá no interior de São Paulo, né? Quando eu tava ali circulando entre as ocupações que rolava, que era o Pomba Negra, Refúgio, ainda não tinha Intruso nessa época que eu fiz esses zines. A galera do Intruso tava, que foi pro Intruso depois fazer o Intruso lá, morava ainda no Dandara, né? Que era lá em Piracicaba, e era o Pomba Negra e o Refúgio em Campinas, e o Taturana na época, né, que depois virou, acho que 2004, 2005, virou Casa Reciclada, né, mudaram o nome e a proposta, a ideia, né. Depois também eu devo ler no próximo programa esse o próximo programa, que deve ser sobre os zines de Ocupa, os cartazes, umas produções, né. E lá das Ocupas que rolava nessa época, eu vou entrar em mais detalhes aí sobre a época lá, o momento lá. E aí esses quatro zines eu fiz aí quando eu tava transitando entre essas ocupações aí, né, de rolê e tal, até eu me firmar lá no Refúgio e ficar lá pelo Refúgio, né, por um tempo lá, um ano todo, acho que o ano todo de 2002, 2003, não sei, foi acho que 2002 todo, quase um ano todo de 2002, um pedaço de 2003, não sei, não me lembro certo. Mas aí todos esses zines aí foram feitos nessa época aí. um espaço de curto bem, de tempo bem curto, assim, eu fiz todos esses quatro hinos. Mas não são hinos muito complexos, né, muito grandes, né, são vários fragmentos de várias coisas que eu fazia, e aí eu fui juntando, em cada momento eu fui fazendo um zine, né, Poesias no Caos, Poesias do Caos, Deliro, Cruel Pesadelo e o Brisa. Poesias do Caos, Poesias no Caos. Novembro de 2001, número 1. A capa é escrito Poesias do Caos, né, assim em cima, em três pontinhos no final, e aí embaixo Poesias no Caos, no Caos, né? Do Caos em cima e no Caos embaixo. Três pontinhos, reticências, né? E aí essa imagem, a imagem da capa de fundo, a imagem, é, esse zinho é todo colorido, né? Assim, as colagens é preto e branca, mas o fundo, as imagens que eu usei de fundo é colorido. E aí a imagem da capa desse zine é um avião que caiu dentro de uma casa. Eu fiz esse zine na época que eu tava lá em Piracicaba, no Squat da Andara. Fiquei por um tempo lá, dava altos rolê lá, né? E no próximo programa, eu vou, acho que no próximo programa, no seguinte, no próximo, né? Eu vou falar sobre vou fazer uma sequência de dois episódios, né? E eu acho, talvez mais, não sei, vai depender do que eu tenho aqui de material aqui, se que vai caber, para não ficar muito longo o programa, assim, né? Tô tentando fazer os programas entre uma hora e duas horas, né? O primeiro foi uma hora, o segundo, acho que agora o segundo é uma hora e meia, o terceiro também, por aí. Mas aí, então, aí foi na época que eu tava lá no Squat da Andara, né? E aí dava um chole por lá, né? A gente bebia muito, foi na época, né, de muita geração de cola, né? A gente ia muito beber e ainda tava sem luz elétrica na época, eu colei lá, até ajudei, né, a ligar a luz elétrica lá na época, eu me lembro, subi no poste e tudo lá, que eu entendo um pouco de eletricidade, que eu aprendi com meu pai, né? Foi meio sinistro, porque mexia com energia, assim, no poste é mais sinistro, né? Por causa daqueles fios de alta tensão, né? E aí eu me lembro que a gente tava alto escolher lá, né? Tinha uma extensão, né, com os fachos, né, da cidade, né, assim, tinha um bagulho que a gente passava muito por uma rua, que tinha uns bar que ficava torcida da mancha verde, né, era meio tenso, mas nunca aconteceu nenhuma treta quando eu tive lá, não. E aí a gente fazia um caminhadão, né, pra ir até um bar, né, beber, um bar de caminhoneiro, parada de caminhoneiro, a cerveja era 80 centavos na época de 600ml, a garrafa de 600ml. E a gente ia muito lá beber, né, que tava num preço muito bom nessa época, né. A cerveja não passava de R$2 nessa época, né, mas pra época, né, R$1 era bem diferente do que é hoje em dia, né. E aí a gente ia lá, e lá próxima tinha não sei se era um shopping, e aí tinha uma casa de material de construção grandona, que é onde a gente já passava e trazia as colinhas, né, mas era uma caminhadinha bem longa, assim, a gente passava beirando, acho que uma linha do trem, depois passava por um rio que tinha um mirante, vários quiosques, assim, né, e a gente fazia uma caminhada, tipo, papo de meia hora, uma hora, né, pra ir e pra voltar. E aí a gente bebia nesse bar, pegava uma lata de cola e voltava pra Ocupa, né? E aí depois a gente não usava essas paradas lá na Ocupa, né? A gente ia pra um terreno vazio com a construção destruída lá próximo, né? E aí a maior banca de punk pra lá, né? Quando tinha bastante gente lá, aí a gente ficava lá cheirando cola, tendo umas viagens coletivas lá, muito doida lá, né? Às vezes eu até me destacava da galera pra cheirar no meu cantinho, porque era muito doido, às vezes rolava até uma extensão, né? Mas aí isso aí é história, de repente eu completo no próximo programa, quando eu vou falar do Dandara, do Intruso, Pomba Negra, Taturana, Casa Reciclada, né, que depois mudou de nome, Taturana para Casa Reciclada. Mas aí voltando à capa do zine, a capa do zine era um avião, né, caiu dentro de um prédio. Foi que na época, quando eu tava lá no Dandara, foi na época do 11 de setembro, né, e aí tinha acontecido aquele bagulho lá, né, das Torres Gêmeas, né, e aí a galera fez até um eventinho de comemoração, né, na Ocupa, assim, zoeira, mas, tipo, fez um monte de colagem, botando lá as fotos das Torres Gêmeas explodindo lá, com os aviões batendo, aquelas imagens que apareciam na mídia, né, da época, que a gente não tinha muito acesso à internet naquela época, no máximo quando a gente ia no Unicamp, né, que a galera tinha um e-mail, mas não era uma coisa acessível naquela época, né, era mais assim, esses meios universitários aí, que a gente conseguia ter acesso à internet, mas eu nem não sacava nada na internet. Comecei a mexer na internet por volta de 2004, eu acho. Mas então, com os boom das Lan House, né? Mas aí, né, eu pensei que a capa desse zine ia ser eu pensei em botar os avião, né? Mas como era um zine que eu queria fazer pra Mangueio, né? Inicialmente a ideia era essa, né? Fazer um zine pra Mangueio, eu falei, pô, vou botar a foto das Torres Gêmeas explodindo, né? E aí rolava aquela comoção, né? Estados Unidos, blá blá blá. E a gente não, já tava comemorando, na verdade, a queda das Torres Gêmeas, né? E aí eu pensei em botar, né, isso na capa. Só que aí eu peguei um jornal da cidade lá de Piracicaba e na mesma época tinha caído um avião, né? Mas não era avião desses grandão comercial, não. Esse avião, sei lá como é que chama, de passeio, não sei. Esse avião pequeno caiu dentro de um prédio, né? E aí eu peguei e usei isso de capa do zine, né? E aí era poesia dos carros, foto de fundo do avião caído. Peguei e acho que nessa mesmo jornal tinha uma seção de artes, né? E aí eu peguei umas imagens dessas... Usei tudo do jornal, assim, né? É, tem uma imagem de um boneco assim, com a cabeça sem rosto, assim, sentado num sofá, que eu fiz a capa de trás. E aí a colagem das poesias com tirinha por cima. E nas outras páginas também, algumas imagens, uma imagem de uma criança, eu acho, assim, de algum artista desses coach aí, esses artistas, né, tipo, não sei se é Van Gogh, sei lá, essas porcaria aí, tá ligado? Desses artistas famosão aí, de mil anos aí. E aí a outra página não é identificável não, mas é um bagulho de arte também, essas pinturas loucas, que não dá pra entender nada, que é meio surrealista, meio dadaísta, meio coisa assim, né? Aí eu usei as quatro páginas do zine, um zine de quatro páginas, eu usei isso pra fazer o fundo todo do zine. Aí ficou tudo colorido, só uns detalhes preto e branco assim, mas tudo com essas artes desse coisa assim. Uma viagem da época, né? Gostava muito de fazer colagem com bagulho de revistas, recortes de jornais, né? Fazia muito mesmo. Tenho várias coladas aqui em casa, assim, quadros, até hoje, né? Eu tenho, assim, eu gostava muito. Fazia lá, quando tava morando lá no refúgio, o quartinho que eu dormia era todo colado às paredes de recorte de jornal e tal. E eu gostava muito de fazer isso. Fazia muito montagem, usava muito de imagem, de tragédias a paisagens, animais e tal. E aí com várias frases recortadas, né, montando as frases e tal. E aí tá. A segunda página que tem essa criança de fundo, né, tipo uma pintura de alguém, né? E aí é um relato, na verdade, que eu meio que coloquei como uma poesia de quando eu tava na BR lá com o Bill, né? Que a gente passou no albergue em Volta Redonda e tinha uns coroa conversando, né? No albergue, né? E aí é o seguinte, ele fala assim: "Ei, amigo, como você se chama?" Aí a pessoa responde: "José. Eu me chamo Damião." Sabe, José, quando você conversa com alguém que tem mais experiência que você, você sempre, entre aspas, aprende alguma coisa. Mas quando você conversa com alguém com menos experiência que você, talvez você aprenda alguma coisa. Talvez, entre aspas, em uma interrogação. Sabe, eu já sofri muito nessa vida. Quando eu era criança, eu pedia esmola. E eu aprendi que você só aprende a viver sofrendo. Ponto de exclamação. Hoje, vírgula, depois de, entre aspas, tudo que aprendi, tenho 70 anos e continuo a pedir esmola. Reticências. Segunda página, que é uma arte meio... toda colorida, assim, bem, bem, bem confusa, assim. Eu não consigo interpretar o que agora, eu não consigo interpretar o que é. Na época pode ser que sim. E cada vez mais estamos próximos de um final inevitável. A humanidade caminha para sua total aniquilação. A podridão é constante, a morte cotidiana. Excremento de uma guerra urbana, o corpo no chão, entre aspas, como uma peneira. Sangue e cápsulas espalhados pelo chão. Pessoas ao redor sorrindo, corpo ensanguentado jogado na vala, na mala de uma viatura. Tristeza, ódio e depressão, rotina. Pego minha garrafa de goró e minha mochila, mais um rolê, outra realidade. Mesmas situações rotineiras, outras convivências, mesmas tretas. Mundo cão, subvida caótica. Será que amanhã ainda estarei vivo? Pois a chapa tá esquentando. Reticências. Então, essa poesia também é meio que um relato também da época, porque, tipo assim, um vizinho meu aqui tinha acabado de ser morto pela polícia quando eu tava saindo de rolê pra ir pra lá, pra, pro interior de São Paulo, né? E aquilo ficou na minha cabeça durante a viagem toda, né? Eu vendo os policiais passaram atirando na frente da minha casa, né? Atrás dele, ele de bicicleta, e alvejaram ele e saiu todo mundo correndo, né? Isso era bem comum naquela época aqui, né? Pessoas, sempre a gente acordava com um tiroteio e alguém morto conhecido e tal, né? E esse cara que era muito conhecido aqui, muito amigo de geral aqui, né? Ele era uma das poucas pessoas naquela época que tinha um corpo todo tatuado, né? Que hoje é tão comum, mas naquela época não era, né? E aí a polícia foi atrás dele, ele tentou fugir pra dentro da favela, né? Com a bike, que lá eles não iam entrar, né? Mas eles conseguiram acertar nele, aí ele caiu antes de entrar na esquina da entrada da favela. E aí eles foram lá, recolheram o corpo dele, jogaram dentro da viatura, botaram a bike dele em cima da viatura e foram embora. E aí ficou uma comoção, né? Foi uma rolê pra mãe dele depois conseguir resgatar o corpo dele, porque eles, tipo, deram sumiço, mas ela queria enterrar ele, né? E é isso que eles faziam, que muito comum, fazem até hoje, né? Mas naquela época era muito mais comum, isso era rotineiro, praticamente todo dia, né? Isso acontecia, né? Rolou até uns extermínios nessa época de pichadores aqui, né? Até hoje aqui tem poucos pichador devido a isso, né? E a última página, a capa de trás do Zine, é outra poesia. A revolta é crescente, o ódio a toda essa merda que me cerca, a todos esses vermes, sanguessugas e sem compaixão, entre aspas. O tédio e a rotina, misturados a meu ódio, regado a muito álcool, a fúria dentro de mim, pronta para explodir e atacar. É, entre aspas, insuportável a dor que me consome. Meu corpo estremece e se arrepia e se contorce, a cada momento a mais nesse meio familiar, social e sociável. Mundo podre e decadente, porque o final está demorando tanto. Reticências. Tamanho A5, né? Uma folha A4 dobrada no meio, né? E aí cada 4 páginas, uma folha só. Oh! 12 anos sem ser de vocês. Bem, esse é o Zine Brisa, o outro é o próximo Zine. Esse Zine foi feito na época que eu estava no Pomba Negra, no refúgio, quando pouco tempo depois que a gente ocupou o refúgio. No próximo programa eu relato também como foi a ocupação do refúgio. E aí essa capa desse Zine é uns desenhos aleatórios, é meio até complicado de explicar, que viagem da época, assim, né? Tem um boneco, tipo, em cima de uma pedra, parece, lembra muito aquela obra de arte, né? Que é um boneco, assim, uma posição, assim, em cima de uma pedra, assim, parece que vai arremessar alguma coisa, sei lá, um bagulho assim, né? Não sei se foi isso que eu vi, interpretei. Eu costumava sentar na porta da ocupação de noite e ficar desenhando as paisagens à noite, assim, no escuro, né? Um pouco iluminada, de dentro da ocupação, dava um visual muito louco da cidade, porque a ocupação era meio mal iluminada, né? A ocupação, a estação toda, né? Assim, né? Tinha uma precariedade de luz lá, né? Apesar da gente ter feito todas as instalações, né? Era tudo dentro da ocupa, era... Não é tudo, mas fora, na estação em si, era, tinha muito mato, né? Era um terreno muito grande, muito grande. Tinha um campo de futebol, né? Que às vezes rolava umas partidas lá entre os punks versus os outros moradores, né? E tal. E onde a gente também ia pros matinhos lá pra cheirar uma cola, tem umas viagens lá. Era um lugar muito foda, tipo, bem grande, né? Várias ocupações, várias galera. Mas aí no próximo programa eu relato melhor um pouco essa coisa aí. Eu sentava lá e ficava desenhando. E esse zine todo é feito com os desenhos que eu fazia assim, sentado na porta da ocupação, né? E aí tinha uns textos, né? As colagens é feito por cima do desenho, assim, né? Meio que a paisagem da cidade, a paisagem da ocupa, assim. É até meio difícil explicar, porque eu mesmo, né? Foi uma viagem da época, assim, né? E eu, uma época que eu gerava muita cola, né? Então era complicado, né? As viagens, né? A cabeça derretida, né? E aí, tipo, tem uns rostos, uns olhos, uns rabiscos, assim, meio incompreensível pra mim agora, né? Um punk de óculos, assim, uma espécie de um violão, que parece um banjo, né? Talvez tenha sido uma tentativa de desenhar um violão. E aí escrito o nome do Zine em cima, Brisa, bem, não muito grande, né? Com reticência, né? Eu uso muito reticência no meu escrito até hoje. E o ano, o número zero, o ano zero, abril de 2002, no lado esquerdo do Zine. E aí... A ordem exata aqui das coisas é mais ou menos essa, né? Dos escritos. Aí fica da interpretação de cada um que for ler, mas é mais ou menos essa. Eu não tinha muito, às vezes, essa quando o texto não tinha sequência, né? Era, não tinha muita ordem de página. Era do jeito que a pessoa lesse, né? Isso era bem comum, acho que nos zines dessa época que as galera fazia com as paradas meio dadaístas, né? E tal, assim. E aí cada um lê de um jeito, cada um interpreta do seu jeito, né? E tal, e aí tem um monte de rabiscos, né, de fundo dessa segunda página. E lixo por todos os lados, um cigarro para fumar, uma cachaça para beber, indignação e radicalismo, perseguições ignorantes, solidões iminentes, pensamentos a se perder, olhares de desejo implacáveis, tímidos sentimentos, água refrescante deslizando suave. Fumaça, manhã, uma brisa amarelada, uma viagem, um torpor, ritmo incessante, deprimente, dilacerante, constante e indiferente, movimentos rápidos, depressivos, desconcertantes, reticências. Entre aspas, me é necessário no momento e em muitos outros momentos para aliviar esse vazio. Reticências, entre aspas, toda essa frase aí. Vultos outra página. Vultos alcoólicos, tragédia oscilante, caminhar negro, sorriso saciado, brilho maldito, viagem extasiante, fedor barulhento, brisa sangrenta, vida epiléptica. Entre aspas. À noite e chovendo, ando pela avenida, ouço a balbúrdia de carros e caminhões e ônibus, ruídos de buzinas, uma sirene grita, um grito histérico, penso, uma angústia morrendo com os anos, quando chegar à estação ou à praça, não a escutarei mais, reticências, fecha aspas. Próxima página. Era cerca de 19 horas, pus uma calça, meu colete, o coturno, o cinto arrebitado, R$11 das latinhas que juntei durante a semana e saí para um rolê. Pus a câmera fotográfica no bolso do colete, dei um rolê pelo gramacho, tomei algumas servas com os conhecidos. Lá pelas 9h30 fui até a estação, pulei o muro e peguei o trem. Soltei em vigário geral, comprei uma maconha de 2, pulei o muro da estação novamente e fiquei esperando o trem na praça central. Na estação fui verificar se o bagulho estava no local onde escondi e constatei que havia perdido toda a maconha e mais R$1. Dei uma procurada perto do muro da estação, mas não achei nada. Indignação, fiquei um tempo sentado na estação esperando o trem, quando vieram uns carinhas, 2 da favela, armados até os dentes, fuzis, pistolas, e me deram uma geral, não sei porquê. O trem vem e algum tempo depois solto na central. Quando estou atravessando a Presidente Vargas, 2 figuras me abordam, me mostrando uma pistola. Levaram a minha câmera fotográfica com filme quase acabando e ainda levaram meus únicos 6 mil reais e uma câmera fotográfica. Essa foi a segunda página. Terceira página. A câmera é velha e fotográfica, né? Vagabundo e fodida. Não sei se foi burrice ou ignorância o que aconteceu, mas é fato. Passado continuei a caminhar. Estava indo para Lapa, enquanto punks, passei pela Bozolândia e vi uma garrafa de goró, a Bozolândia que a gente chamava os bagulho onde o pessoal põe oferenda. E vi uma garrafa de goró, catei a garrafa. Parou uma viatura e me enquadra, deram uma geral e ainda mandaram eu jogar o goró fora. A indignação e o ódio ficaram à flor da pele. Esse rolê, mas aquele não era meu dia, se é que algum é. Outra página. As trevas mais profundas, isolado de tudo, fecho e inclino a cabeça. Não estou aqui, não estou em parte alguma, dor, agonia, sinto atrás de mim a presença acorrentada em minha mente, ardendo em minha mente, irrequieta, gritando, destruindo, morrendo, girando agora sepultada a mim. Reticências, fecha aspas. De um lado o desespero, do outro o ódio, a insensatez e ignorância levam a desesperos ridículos. Situação a uma situação sem nexo, mais espontânea. De um lado, a indignação, do outro, a constatação irônica nem, abre aspas, sempre, fecha aspas, algo é o que parece. Interrogação, reticências, fecha aspas. Essa foi na parte final, na última página, que tem um quadrado com uma bola, uns pingos, uma bola preta e uns pingos em volta, assim, né? Meio que o fundo preto com esse quadrado, né? Meio uma viagem também da época, assim. No finalzinho, por Caxias. Thank you. Esse zine agora é o Deliro. Aí zine interrogação. Isso, na verdade, são vários desenhos, fragmentos de vários desenhos que eu fazia dentro do refúgio, né? Lá no dia a dia, lá que eu ficava vendo as movimentações dos punks, e aí eu ia desenhando lá, né? E os desenhos, tem um desenho que é da parede, que eu pintei na parede do Skype. Não sei se eu fiz aí primeiro pro zine e depois pintei na parede, ou pintei na parede e depois fiz no zine. E um monte de fragmentos de rostos, punk, né, da galera e tal, situações rotineiras de lá e outros desenhos de viagem, assim, que eu ficava viajando lá da cozinha, uns punks e tal. E tem uma poesia nele toda, assim, foi uma poesia só no zine de 6 páginas, tamanho A4, assim, né, mas essa poesia tá fragmentada entre várias partes do zine, né, e a primeira página, a capa, que tá escrito ano número 0, ano 0, 2002, maio, junho. Ele é um desenho que era um rabisco do Krustin, que era o filho da Suzana, que morava com a gente lá. Morava eu, Suzana e Nina no refúgio, e o Krustin. Ele rabiscou um desenho assim, e aí aquilo na minha cabeça ficou parecendo um rosto, né? E aí eu peguei e completei o rabisco dele, transformei num rosto, né? E aí um rosto assim, meio torcido assim, né? Com a boca aberta, né? Uns olhos assim com as olheiras, um cabelinho meio sei lá o que ali, né? Não sei como explicar. E aí tem um rodamuinho assim, né? Uma cidade de lá de fundo, assim, esse rodamuinho escrito Deliro, Deliro, Deliro, Deliro, girando até sair na cabeça, assim, né? Essa é a capa. E era feito uma folha de caderno, né? Toda riscadinha, assim, né? Pra gente escrever, né? E aí o fundo, né? Inclusive, esse zine aí, foi uma tentativa de fazer um zine de papelão. Eu colava as páginas do zine em cima de um papelão, furei ela e fiz uma encadernação. E aí a ideia era passar o zine assim, né? O original ficou assim, só que eu não consegui reproduzir esse zine assim pra enviar por carta, porque na época ficava caro, né? E aí 6 páginas de papelão, né? Frente e verso, ficava meio pesadinho, né? Pra botar nas cartas pra enviar, mas a ideia era muito massa e tal, assim, mas eu nunca não fiz nada desse tipo, não. Mas esse, o original ficou assim. E no blog aí dá pra ver como é que é, assim, mais ou menos a ideia. Não dá pra ver o papelão, né? Mas dá pra ver mais ou menos como é que é a ideia. Na segunda página é o desenho que eu pintei na parede, que é uma espécie de paisagem, assim, né? Aí tem, tipo, umas janelas de um prédio, assim, um cara com aquelas roupas de radiação, assim, segurando, né? É uma silhueta, né? Do cara com a roupa de radiação segurando, tipo, um barril de... que acho que a ideia na época era ser um barril de lixo tóxico. Tem uma caveirinha, assim, flutuando, assim, em frente às janelinhas do prédio. tem um outro símbolo que eu não tô conseguindo identificar, porque eu acho que esse zine chegou a molhar o original e tá meio borrado aqui a digitalização, né? E aí tem uma boca, assim, só a boca mesmo, assim, aberta, assim, né? Com os dentes, assim, né? E ela tá meio, tipo, como se fosse quebrada, assim, essa boca. Tem um olho, assim, flutuando também, como se fosse uma silhueta de uma criança, assim, e uma explosão embaixo dela, assim, aquelas, tipo, nuvem, tipo, da bomba atômica. E aí um punk, uma silhueta de um punk com a mão na cabeça, assim, né? Tipo, como se estivesse em desespero. E no lado direito, no lado esquerdo é um punk com uma garrafa gigante na boca, assim, né? Bebendo, assim, né? E, tipo, tem uns ranhuras, assim, né? Umas coisas, assim, pra... Tipo, como se fosse uma viagem, assim, ao mesmo tempo. E aí tem o início da poesia. Ai, da vida só conheço apenas o desespero, o medo, a morte e a mais insana superficialidade, que se estende sobre um abismo de sofrimento. Como os pobres são jogados uns contra os outros e como se matam em silêncio, ignorantes, tolos, submissos. Próxima página é um monte de rostos, cabelos espetados, capuz, barbas, bocas, só olhos, vários fragmentos de rostos, assim, né? Eu acho que era o que eu ficava desenhando, vendo as expressões das pessoas, de coisas que eu também, dos zines que eu lia também, aí eu ia fazendo um monte de rabiscozinhos, assim, né? E aí eu botei tudo ali, né? Tem uns olhos que parecem de gato também, né? Tinha uns gatos lá na culpa, né? E aí no canto direito tem um punk, no meio tem um, assim, que parece aquele desenho do Amebix, que tem, assim, né? Eu acho que devia ser disso. E aí no canto direito tem um punk, assim, escrito tem um olho na vertical ou na horizontal, sei lá, né? Depende como olha a página, né? Escrito Knup no meio, assim, mas de uma forma diferente, assim, tipo, misturado as letras NK, P, U, uma por cima da outra, assim, né? E esse punk com punho, assim, né? Já com alguns rebites, assim, meio rabiscado, um cabelinho preto, um rosto meio escuro, assim, né? Na próxima página, nessa página, continua a segunda, na próxima página, do mundo, inventam armas e palavras para que tudo isso se faça com mais requinte e maior duração nessa única preocupação. E aí é um punk de fundo, né? Tipo uma cabeça de um punk de fundo saindo de dentro de uma privada, assim. Aí acho que a ideia era essa, né? E na outra página é matar nossa primeira profissão na vida, nosso conhecimento. E aí um outro desenho de um punk, assim, de toca, assim, uma cidade de fundo com uma outra explosão, né? Tipo da bomba atômica, assim, né? E aí com um petzinho no escrito nuclear, né? E na outra página, da vida limita-se à morte, sofrimento e a extrema. Aí é tipo um velho, assim, parecendo um monge, sei lá. E aí uma paisagem, assim, eu acho que seria tipo umas nuvens, sei lá, um monte de rabisco, assim, né, de fundo. Na última página, tem um punkzinho, assim, uma espécie de que seria, acho que a ideia era ser uma cozinha, né? Que era a cozinha que a gente tinha lá na época do refúgio, assim, ficava um monte de isoporzinho, as coisas que a gente usava de cozinha, o fogão e tal. E aí tem uma perspectiva, né? Que tem um caderno, como se fosse eu mesmo vendo o meu caderno que eu tô desenhando, uma garrafa no chão, né? E tal. Depois tem uns punks, um punk, né? Cabelo espetado. Também com aquele símbolo que eu falei antes, que é o NK, um P, né? Como se fosse um knup, mas meio confuso, assim, né? Tipo de pet, né? Na camisa dele, ele é barbudo, com o rosto meio escuro, assim, né? E um outro boneco com uma roupa, assim, parece um kimono, sei lá, uma máscara de gás, né? Mas meio diferente essa máscara, né? E parece que ele tem a cabeça raspada, a cabeça dele não tá completa. Esse é o zine todo. Eu vou ler a poesia toda de novo, que ficou meio fragmentada, assim, né? Dá meio confusão pra entender. Da vida só conheço apenas o desespero, o medo, a morte e a mais insana superficialidade que se estende sobre um abismo de sofrimento. Como os povos são jogados uns contra os outros e como se matam em silêncio, ignorantes, tolos, submissos. E como os cérebros mais, abre aspas, inteligentes, fecha aspas, do mundo inventam armas e palavras para que tudo isso se faça com mais requinte e maior duração. Nossa única preocupação é matar. Nossa primeira profissão na vida, nosso conhecimento da vida limita-se à morte, sofrimento e à extrema superficialidade dos sentimentos, que só pode fazer depois, que se pode fazer depois disso? Interrogação. Ah tá, e na última pata, na última página do Zine tem um símbolo squatter também, né? Ele do relâmpago, assim, né? Sei lá, um raio, né? Eu não sei, eu nunca entendi muito o que significa esse símbolo, tanto que as pessoas usam em posições diferentes, né? E eu não sei, nunca entendi muito exatamente que símbolo squatter, né? Se é um S de squatter ou se é, mas tanto que tem um pessoal usa em outras posições e aí confunde, né? Na verdade, eu prefiro o termo ocupa muito mais da hora do que squatter, assim. É meio muito gringolândia, mas na hora eu achava muito foda. Na época eu achava muito foda. Achei, eu acho massa, né? O símbolo em si, né? Mas eu gosto mais do termo ocupa, né? Com K. Aí, Judas, você se foi. Aqui esse trabalho em memória à sua pessoa, a sua luta e a sua dedicação ao movimento punk libertário. Você irradiou um exemplo de vida. Você sempre será o nosso eterno companheiro. Por aqui, a gente manterá a chama acesa. Fuck you! brincando de chuveiro. Refletor perigos! Para serem sem razão, torturaram e torturam, ergueram a maior multinacional. Tantos inovidades tornaram-se líderes políticos, donos de vastas terras e concreto. Não valorizou o conhecimento científico. Nos mostrava Deus, monstros, gatos e lésbica sagrada. Hoje! Fazia muito escampo religioso. Fazia muito escampo religioso. Fazia muito escampo religioso. Fazia muito escampo religioso. Fazia muito escampo religioso. Fazia muito escampo religioso. Cabem aos profetas, com seu rebanho de lobos, pregando de chuveiro. Profetas meninos! Para serem sem razão, torturaram o futuro, ergueram a maior multinacional. Reduziram ideias, tornaram-se líderes políticos, donos de vastas terras e concreto. Não valorizou o conhecimento científico. Deus, monstros, gatos e lésbicas sagradas. Fazia muito dos campos religiosos. Fazia muito dos campos religiosos. Fazia muito dos campos religiosos. Fazia muito dos campos religiosos. Fazia muito dos campos religiosos. Fazia muito dos campos religiosos. Fazia muito dos campos religiosos. Suburbanos! Era! Essa bandinha aí eu acho maneiro o som. Esse som aí é maneiro, mas a letra, né, meio cristã, meio idiota, assim. Quer dizer, é uma parte, né? A ideia, assim, é bem legal, né? Mas comparar, a comparação meio religiosa, né? Mas é... Tipo, poderiam ter botado outros personagens pra comparar, assim, né? A mais aí, né? Porque tanto genocida imbecil, inclusive um recente aí, né? Que poderia ter botado, em vez de ter número na cabeça, uma bosta no lugar da cabeça, né? Ou em cima da cabeça, né? Como o ex-presidente aí, né? E, assim, essa banda, eu nunca tive muita informação dessa banda. Eu tinha um vinil deles que eu peguei lá na década de 90 e tal. Eu sei que eles antes eram os Stufs Von N, né? Lá de Brasília, né? Que tem o split com BSBH. E depois eles mudaram o nome pra ficar mais fácil, né? E mudaram um pouco o som também, né? Ficou mais limpo, né? Que era mó sujeirão, né? O som é bem agressivo, assim. Eu gosto bastante daquele split, né? Mas nunca tive muita informação sobre, nem sobre o BSBH. Eu trombei um cara do BSBH uma vez lá em Brasília, lá tal de Bosco, mas já bem coroa já, né? Mas parecia fuleiragem da porra, né? Mas assim, nunca tive informação sobre nenhum estupro da Moé. O BSBH, eu sei que depois virou metal, né? Até tocou no Rio aí uma época nos anos 90 aí e tal, mas nem sei saco muito desse rolê aí, não. O último zine, que é uma tentativa de fazer, a minha primeira tentativa, acho que de fazer quadrinhos punk, assim, né? E aí é uma capa, é uma parede, assim, é feito a caneta, todos, tanto o zine, o outro, Deliro, quanto esse, é tudo feito na caneta Bic, né? Caneta esferográfica, né? Azul, né? E esse aí, a capa é toda assim, né? E o zine todo é assim, né? De caneta esferográfica, né? E tem uma parede com uma janela, assim, né? Tipo, como se fosse de um prédio, mas com aquelas janelinhas mais antigas, assim, né? De prédios antigos, né? E escrito Cruel Pesadelo, pequeno, no canto direito, assim. E uma frasezinha em cima da janela, à procura do sentido da existência. E um olho embaixo da janela, assim, bem grande, assim, com a sobrancelha, assim. Aquelas paredezinhas de tijolo toda, assim. A minha perspectiva não tá muito boa aí, não, mas ficou bem da hora a capa desse zine aí. A segunda página começa o quadrinhos, né? São, é uma mesma ideia do outro. É uma poesia porque vai se fragmentar entre o zine todo, por cada quadrinho ou página, assim, né? E aí a primeira página tem quatro, então são três quadrinhos, né? Um punk andando na rua, assim, de fundo a cidade, assim, né? Bem rabiscado, assim, né? Uma sombra da cidade também na rua, assim, ele andando de fundo a cidade, e de frente para ele a sombra, depois ele andando mais pra frente, assim, com a mochila nas costas e de cabelo espetado, dá pra ver o jaco dele arrebitado, mais ou menos assim. Na terceira figura é o espelho já no meio da cidade, assim, né? É como se fosse ele chegando na cidade, né? E aí umas folhas de papel voando, assim, e os prédios tudo aos fundos, assim, né? Variados tipo, tamanhos de tipos de prédios. Bem riscado também o desenho, né? E na outra página, na terceira página, um desenho só de página inteira, mas dividido em quatro quadros, assim, né? Como se fosse partido, né? E também umas casinhas tipo de favela, assim, de fundo, né? Já ele já saindo, indo mais pra quebrada, né? Pra perifa. E depois a quarta página é já dentro da ocupação, assim, né? Que a ideia era essa desse desenho, um monte de punks, assim, né? Variados tipos de punk, cabelos espetados, dread, jacos rebitados, camisetas, minas, homens, variados punks, né? E aí os móveis, eles sentados tudo, umas garrafas de bebida no meio, assim, um cigarrinho na mão de um, de outro, assim, né? E um outro punk chegando de fundo, assim, como se fosse, acho que a ideia era essa, chegando o punk que tava chegando de rolê na cidade, chegando na Ocupa, né? Abrindo a porta lá de fundo, assim, e vendo os punks tudo lá trocando ideia lá no meio da Ocupa, assim, né? Do local, assim, né? E a última, a quinta página, que na verdade é a última página, aqui tá na ordem errada, na coisa aqui. A última página, a próxima página é um texto. Eu transformei ele num cartazinho, né? É um cartazinho dentro de um zine, né? Contra a cultura punk. O punk abre aspas normalmente, fecha aspas, se entende, entre parênteses, para a maioria das pessoas e de alguns punks, como sendo um movimento político, cultural, leia-se musical, filosófico, reticências. Sim, o punk é tudo isso e muito mais. Mas não o vejo como um movimento, já que existem punks diversos com ideias diversas, desde os mais porra loucas aos mais radicais. Uns se expressam mais politicamente, outros mais culturalmente. Não menosprezo nenhum nem outro, já que o punk busca uma ruptura cotidiana, seja política ou cultural, com toda a bosta que cerca e nos é imposta. Mas vejo que muitos punks esquecem o lado cultural, que faz parte do nosso cotidiano e intrinsecamente ligado à nossa realidade e antissocial do punk. E é a maior forma de expressão, seja para si, seja para outros, e acabam não vivendo o punk como pregam. Veja que o punk, pela sua imensa diversidade, é uma movimentação, não um movimento unido, de punks que se afinizam por ideias e atitudes individuais e às vezes coletivas, e não por serem punks e terem a obrigação de serem e de gostarem um dos outros. O punk não é cristão. Punk é indivíduo que busca ruptura através de sua vivência e expressão, através de sua cultura, seu ódio aos padrões morais, éticos, sentimentais e políticos. Cada indivíduo tenta criar sua própria política de vivência. A diversidade cultural também é um dos fatores mais importantes para a ruptura e para seu próprio entretenimento, sem precisar compactuar com toda a bosta cultural social que o cerca. Alguns indivíduos tentam estereotipar o punk como um só tipo de expressão até mesmo massificá-lo, o que é totalmente averso ao punk. O punk, através dos anos e de sua existência, vem assimilando, transformando para dentro de sua cultura várias formas de expressão, como música, teatro, poesia, dança, visual, trocas de ideias livres, entre outras coisas, evoluindo a cada minuto de sua existência e se expandindo para sua própria satisfação como indivíduo, liberto de dogmas, istas e ismo, quebrando seus próprios padrões e cada vez mais tentando romper com o social. Cultura não se vende, punks resistindo culturalmente nas quebradas da vida. Punks de ódio, punks de mangueio, punks de tédio, foda-se as bandas comerciais, não banalizemos o punk com chavões, tentando sobreviver autonomamente a todo custo, punk nessa porra. E aí eu escrevo muito com muitas aspas, né? E muitos parênteses e muitas interrogações. Eu pulei um pouco ficar reproduzindo isso, então quebra muito o ritmo do texto, né? Fica toda hora botando esses detalhes, né, no meio da leitura, né? Aí vai quem quiser mesmo ver como é que é escrito mesmo o bagulho pra ver, porque eu sempre boto interrogações e aspas pra. Porque assim, nunca gostei de ser muito afirmativo em certas coisas, não, assim, ser dogmático, né, em certas ideias. É interpretativo de cada um e era a minha ideia do momento também ali, né? E aí essa página aí, que seria a penúltima página, né, a quinta página, tem um desenho de fundo, né, contra cultura também feito com a caneta esferográfica. São várias cenas assim, né, tipo um punk tocando bateria com a língua pra fora, um outro punk assim em pé e um outro com a mão na cabeça, assim, tipo de meio desesperado, né, um símbolo hardcore, aquele símbolozinho HC, né, mas outro símbolo squatter, um símbolo acho que da anti-música. O texto tá todo coladinho, tirinhas por cima, assim, né. E a última página é um desenho que eu me inspirei nas artes acho que de um zine da Bianca, do Sul, lá de Porto Alegre, acho que chamado Crepúsculo. E aí eu me inspirei muito na arte dela, mas me baseei um pouco em outras artes na época. Ainda tava tentando fazer um estilo assim, né? Mas depois eu acabei desistindo disso, como já falei, acho que no programa anterior e tal, né? De criar um estilo, uma técnica pra desenhar. E aí foi meio inspirado nesse zine, né? Nesse Crepúsculo, esse desenho, né? É um punk assim, numa cidade meio torcida, assim, né? Provavelmente mais viagem de cola, né? Uma cidade meio torcida, assim, meio com os prédios caindo pra dentro, assim, do meio, assim, né? Aí o fundo, assim, uma perspectiva, assim, né? E aí um punk com uma cabeça enfaixada, assim, né? Como se tivesse machucado, né? De jaco, uma cara meio de velhaco, assim, com umas olheiras, assim, uma boca murcha, assim, né? Um moicaninho pequenininho. O outro da frente com os olhos bem loucão, assim, com a boquinha aberta, mas um olho tipo como se estivesse viajando ou derretendo, sei lá, numa brisa bem louca, assim, né? E o outro também do lado, assim, fazendo aquele símbolozinho com os dedinhos que os punks sempre fazem, né? Um bracelete, uma camisetinha e tal, e umas olheiras também, uma espécie de maquiagem, mas um rosto meio cadavérico, assim, né? 6 páginas, tamanho A4 esse mesmo. E a poesia que rola na parte dos quadrinhos é: completo desprezo aos valores estabelecidos pela sociedade. Aqui neste lugar também estava ele, o imenso tédio, vazio, com o passar triste das horas, solidão. Com o passar triste das horas, saía dos pulmões uma fumaça clara, longa e preguiçosa. E é isso, nos próximos programas, eu acredito, nos nossos dois programas, vou tentar abordar os zines das épocas das ocupações, mais alguns cartazes, flyers, algumas coisas assim, tentar dar um apanhado do que rolava na época das ocupações. E aí, se aparecer mais algum material até lá, que eu tô ainda vendo aqui algumas coisas, coletando aqui o que eu tenho aqui, né? Talvez vendo se alguém mais contribui com alguma coisa. E aí vou ver como que se vai dar 2 programas ou talvez mais. Porque é bastante coisa. Só o que eu tenho aqui já é bastante coisinha, né? E, de repente, rolar os sons também das bandas que rolava na época, né? E é isso, até o próximo programa. Eu não quero ser o policial! Eu não quero ser o policial! Eu não quero ser o assistente do pastor do governo! Eu não quero ser o policial! Cansado de que você é organizado! Eu brinco a você na sua ordem! Você cansa de lutar! E como é que eu não acredito? Eu só brinco as pessoas a lutarem! Em nome da defesa da nação! Mas nada me interessa com o poder. Eles são os velhos, cara. Eu quero ser o militar. Eu quero ser o militar. Eu quero dizer que é monogamia. Eu quero ser o corpo militar. Na cidade de pesquisarista. Quem luta em pessoas que começa. Eu dizem que eu quero bem do povo. Eu quero implicar a política. Ele quer se tornar popular. E tudo para a próxima também. Ele quer se tornar popular. Ele são os políticos. Eu quero ser o político. Eu quero ser o político. Eu quero se tornar a próxima do poder. Eu quero ser o político. Cansado de ter visto essa batida. Existência vem da casada. Decidem ser representantes de Deus. Decidem levar vocês a ele. Mas nós sabemos que o porra não existe. Entramos ao altar da eleição. Entramos ao altar da eleição. Eu sou religioso. Eu quero ser religioso. Eu quero ser religioso. Eu quero ser um Deus. Eu quero ser religioso. Não vou dar nada, eu quero ser. Eu quero ser um policial. Eu não vou dar nada, eu quero ser. Eu quero ser um militar. Não quero ser um político. Oh, meu Deus, me perdoe, meu Deus, tudo isso é brincadeira. Wir Deutsches Land, wir tragen Eltern, wenn beide lachen und beide skaten, dann sie sind beide und beide scheiden. So muss das sein, so wird das sein, so muss das sein, so wird das sein, so muss das sein, so wird das sein, so muss das sein. We'll be right back.

rolaram no programa The Damned, Antitímpano, Hiatus, Última Marcha, Suburbanos, Horda Suburbana, Hino Mortal, ARD, Passeatas, Stufsans von Shen von N, Result, Battle of Disarm.